Bem-vindos ao horóscopo do canal Mercúrio. Meu nome é Lucas Nucci e hoje eu vou trazer um parecer do céu dos próximos dias, válido para todos os signos. Vamos lá. Dia 30 de novembro, teremos um eclipse no eixo Gêmeos-Sagitário. É a lua cheia do ciclo de Escorpião, uma lunação que vem trazendo bastante profundidade, com acessos importantes sobre aquilo que estava debaixo do tapete. Né? E desde o ciclo passado, as relações, principalmente, têm vivido baques importantes. Testes, revoluções, transformações, rupturas. E esse momento, agora, favorece uma regeneração emocional, não ainda sem descer alguns degraus do nosso interior e do íntimo que partilhamos. Pois a lua cheia é um transbordar. E é um eclipse, o que traz reviravoltas. Que traz uma nova conscientização, notícias, mensagens, percepções, ideias, iluminações. É entender o que não entendíamos e também tocar com muita sutileza o que ainda a gente não compreende. O eclipse traz a mensagem de que precisamos transitar em nosso pensamento, relativizar, experimentar, dialogar, rever, e encontrar a leveza piadista e quase boba alegre na lida com essas sombras tão profundas que acessamos nos últimos meses. Na cultura indígena da América do Norte, existem os reiokás, que são os palhaços sagrados. A medicina reioká existe para lembrar-nos que somos humanos e que precisamos cuidar para não nos tornarmos demasiadamente sérios, para a gente não se iludir pensando que a gente é mais poderoso do que a gente é. O rei Oka, ele faz tudo ao contrário. Ele é o bobo sagrado. E isso é bem a cara de Sagitário Gêmeos e também bem parecido com o que traz no eclipse. Reviravoltas. Não é andar para trás. É enxergar a vida por um ponto de vista diferente. É se abrir ao desconhecido. É deixar que o imponderável apresente o que não conhecemos e que a gente use a nossa mente para conhecer o novo e não para pré-conceituar as experiências. Podemos ter aí, pelos próximos dias, muita atividade, muita coisa para fazer, uma diversidade de experiências, muita conversa, muito deslocamento, muito pensamento. Enfim, se soubermos abrir mão do que não tem mais significado, se pudermos abrir mão de querer controlar as experiências, se pudermos nos abrir a conhecer outras partes de nós mesmos a partir de novas vivências, estaremos dançando com a vida e liberando a megalomania de achar que já conhece tudo de tudo. Abra-se a novas formas de enxergar, conceituar, explicar e, por fim, viver a vida. Não queira resolver o que resolvido está. Viva isso, conheça isso, descubra isso. Mais conteúdos como esse estão diariamente publicados no meu Instagram, que é o @canal_mercurio. Canal Mercúrio, me segue lá. Até a próxima com mais um horóscopo do canal Mercúrio e o cenário astrológico da semana. Não sai daí!